refletir que hoje nós vamos falar sobre o sagrado feminino. Muitos já escutaram falar, já ouviram, alguns já passaram até pelo assunto, alguns conhecem, alguns sabem, outros não. E nós vamos falar da importância do sagrado feminino na nossa vida, tanto na vida das mulheres, quanto na vida dos homens. E entender o que é o sagrado feminino. E a Michelle, ela vai estar trazendo esse conhecimento para nós. Ela vai estar trazendo para nós hoje um pouquinho do que ela estudou, do que veio para ela na comunhão dela com Deus, no momento que ela estava estudando. E principalmente também a importância que o sagrado feminino ele teve na vida de muitas mulheres que estão citadas na Bíblia, também não estão citadas, estão citadas na religião católica, candomblé, umbanda, mulheres que de várias religiões que vieram fazer a diferença utilizando essa energia. A fonte de todas as coisas, o Criador incriado, energia que cria tudo que há, tudo que é visto e tudo que não visto. Da fonte criadora do Pai, Deus, dele se divide duas energias. O polo masculino e o polo feminino. Como uma célula. Ela se divide para criar o Criador. Tem dois polos, dois lados, o masculino e o feminino. Mas isso não significa que o Criador é homem, que o Criador é mulher. Ele é o que é. A Divina Trindade, a verdadeira Trindade, o Pai, o masculino e o feminino, os dois, formando a Trindade, formando a criação. O masculino tem sua energia. E o feminino também. E um complementa o outro. Um está ligado ao outro. Um precisa do outro para existir, para criar, para surgir. O universo é a força feminina e a força masculina. Tudo que há Não existe forma, característica. É apenas um detalhe, criatividade do Criador. Sistemas são criados através da Divina Trindade, a união das duas forças. Esses sistemas formam outros sistemas, que formam outros sistemas. E dentro desses sistemas contém vida, diversas vidas, diversos seres, consciências masculinas e femininas, separados, mas unidos. Há bilhões e bilhões de energias desse tipo no universo. E todas essas energias, essas consciências, elas vivem em harmonia, em complemento, em unidade. Não significa que um está de um lado e o outro do outro, que são individuais, separados. Eles provêm da mesma fonte, da mesma energia. Aqui, nessa galáxia, a junção do masculino e feminino, aonde Deus, o Criador, criou e cria a todo instante. A junção e cria. Ele não se cansa de criar. Bilhões de anos atrás, um polo masculino junto com outras consciências femininas e masculinas criaram uma energia. E essa energia, ela abriga o polo masculino e feminino. Mas o que predomina é o feminino. Essa energia, essa consciência, ela evolui, ela aprende. Essa consciência criada pelo amor e por amor há bilhões de anos atrás gera, abriga, protege, ensina, exorta, acolhe, alimenta, recolhe, transmuta e liberta. Libera. E dentro dessa consciência feminina muitas outras consciências foram gerados. Cada um com sua particularidade, cada um com sua característica, cada um contendo o masculino e feminino, para que também possa criar. E essas consciências foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Evolui hoje, vai continuar evoluindo amanhã, e depois, até sair da consciência que está e para uma outra consciência também criada pelo amor e por amor, e continuar evoluindo e evoluindo. Essa consciência que habita em outra consciência do sagrado feminino tem várias características. Tem várias aparências, mas são energias provenientes da única fonte. Muitos de vocês conhecem um tipo de consciência, mas também nem se tocam das outras características do sagrado feminino representado dentro dessa consciência. Muitos estão acostumados a olhar esse sagrado feminino com um rosto, um corpo, dois braços, duas pernas. Não é assim. Isso é uma limitação. Sagrado feminino tem várias formas. Tem uma expansão de consciência. Abram a tua mente. Usem a criatividade. Ecossistemas. Conhecem? Sabem o que é? Sagrado feminino, sagrado e o sagrado masculino representado de várias formas. Tudo que tu vês, tudo que é vida, visível e invisível, ali está representado o sagrado feminino, ali está representado a trindade, a criação. O sagrado feminino, ele recebeu várias nomenclaturas. Mas no fundo é uma coisa só, energia. Uns chamam de universo, outros chamam de Gaia, outros chamam de feminino, outros chamam de Yin. Outros chamam de mulher. Homens, vocês também têm o sagrado feminino dentro de vocês. Existem consciências sagrados femininos dentro de corpos masculinos. Tudo em equilíbrio. E o Criador, o Mestre Sananda, ele entende o que significa o poder do sagrado feminino. O próprio Mestre Sananda, ele tem o sagrado feminino dentro dele. Não se envergonhe, homens. Vocês têm em maior o poder masculino, mas também têm o sagrado feminino, porque vocês sabem amar, não sabem? São delicados, não são? E isso não é vergonha. Não há disputa entre um e outro, porque os dois são um com Deus. São Deus. É Deus, porque vem dele. Então não há por que ter olhar para o feminino e diminuir. Ninguém é maior nem melhor do que ninguém. São iguais, estão equilibrados, estão juntos. Um necessita do outro. Neste orbe, para se gerar, alguns seres precisam do masculino e do feminino. E a união cria, gera. Por que a separação? Se o masculino e feminino está dentro de cada um. Há milhares de anos, séculos, a forma do sagrado feminino em corpos de mulheres habita essa terra. E forças contrárias à luz, sabendo do poder que tem a Trindade, procurou contaminar, separando, destruindo a essência do amor das três forças juntas. E mesmo assim, várias consciências veio ao orbe, a este planeta, para mostrar o que significa o sagrado feminino. Representações, personalidades. Muitas conhecidas, outras desconhecidas, mas vieram ensinar o que realmente é. A força, o amor do polo feminino. O polo feminino, sagrado feminino, ele foi manifestado na Terra de muitas formas. Através de mulheres que deixaram a sua marca, através de mulheres que mudaram a história, não só a história da sua própria vida, mas a história de muitas vidas. A principal delas, Maria de Nazaré. Mas antes dela, muitas outras. Na Bíblia você encontra muitas. Assim, também muitas que não estavam na Bíblia. Antes de falar, citar alguns exemplos que estão na Bíblia, sim, está tendo uma mente profunda. São muitos exemplos na Bíblia. Se a gente pode pensar na viúva que encosta no manto de Jesus. Sim, pode. A gente pode pensar em Eva. Pode-se pensar Maria Madalena, a Maria, mãe de Cristo, Maria de Nazaré, assim como muitas outras. As mães dos próprios seguidores de Jesus. Esther. Sara, mulher de Abraão. Abraão. Muitas. Ruth. Sara. Raquel, Maria Madalena, Maria de Nazaré, Noemi, como o irmão ali falou, Eva, mãe menininha, Maria, alguém sabe o restante? Pode pensar em exemplo de Isabel feminino, além da Bíblia? Sim, além da Bíblia, são muitos exemplos. E que dentro das que se inspiraram em Jesus, né, a gente pode pensar em Joana d'Arc. Sim. Pode pensar em Santa Luzia, né? Santa Luzia. Irmã Dulce. Irmã Dulce, Madre Teresa. São muitos exemplos de sagrado feminino. Sim, todos esses são exemplos de sagrado feminino. Seria a Hera, a esposa de Deus, que desempenha um papel do sagrado feminino de muito difícil compreensão, que é exatamente castrar parte do sagrado masculino, porque ela vai escolher quem poderia ser digno de ser gerado, quem seria merecedor do título de semideus e depois de deus olimpiano, como foi o que aconteceu com Hércules e todos os outros semideuses, filhos de Zeus. Bem. E a Lilith? Ele é profano. Ele é... Todos, independente do ser, eles são criados a partir de uma única fonte. Então, independente do ser, ele tem dentro dele o sagrado masculino e o sagrado feminino. Muito é falado do livre-arbítrio, das escolhas. É ensinado a respeito de tudo que é passado, todos os ensinamentos. Através desses ensinamentos universais, das leis universais, quais são as escolhas que serão feitas para que possa haver uma harmonia e até mesmo uma manifestação tanto do sagrado masculino quanto do sagrado feminino. Tudo é energia. Sagrado masculino, energia que impulsiona. Energia que move. Energia de ação. Alguns têm o sagrado masculino mais acentuado. Tipo de pessoas que têm características mais ativas, características mais de guerreiro, aonde tem mais atitude, mais audácia, mais audacioso, audacioso. Que vai e faz, não espera alguém pedir. Razão. Ligado mais ao ego. O ego no bom sentido. O ego... que leva ao crescimento. Energia feminina, sagrado, feminino, energia de expansão, energia que acolhe, energia que abraça, sensibilidade, sim. Energia que gera, Alguns têm essa energia mais acentuada, sensibilidade aflorada, chora à toa, fica muito emotiva ou emotivo. Uns terão mais sagrado masculino acentuado, outros sagrado feminino. A maioria das mulheres, 80% das mulheres têm o sagrado feminino. Com mais força. Alguns homens também. Porém, é importante haver um equilíbrio dessas duas energias. Porque uma precisa da outra. Uma é um complemento da outra. Enquanto o sagrado masculino, ele impulsiona, ele move o sagrado feminino, ele leva a conexão, ele leva a expansão. Muitas mulheres, como Maria Madalena, que veio com o sagrado feminino, com mais intensidade, porém, ela também soube trabalhar o sagrado masculino, porque foi através dela que muito se fez. Assim como Maria de Nazaré, que também tinha o sagrado feminino bem acentuado, com mais intensidade, mas também havendo o sagrado masculino, porque ela precisou buscar força, determinação, ousadia. Porém, com o sagrado feminino, saber ser mãe, mãe de todos. Não somente mãe de Jesus, mas mãe de todos. Porque precisou ser forte, ser mãe, precisou ser guerreira para ajudar. Assim como muitas, muitas mulheres, que poucos sabem, tiveram uma importância muito grande na missão de Jesus. Muitas tiveram um papel muito importante. Jesus foi auxiliado muito pelo sagrado feminino. A primeira pessoa que Jesus visitou depois da ressurreição. O vídeo que vai entrar amanhã, de manhã, vocês entenderão por quê. Que a primeira pessoa a qual Jesus apareceu, para a qual ele se materializou, vocês entenderão quem é Maria Madalena, quem é esse espírito, quem foi Maria Madalena. O sagrado feminino, ele não é como muitos pensam. Porque muitos distorcem o sagrado feminino, associando com iniquidade, associando com impureza, com sexualidade, associando com devassidão. Sagrado feminino vai além disso. Quando se diz a palavra empoderamento feminino, não é a mulher ter que disputar com o homem. Sagrado feminino não é como muitos pensam, associando com o feminismo. São características do espírito. Além de ser energia, tanto o feminino quanto o masculino moldam o espírito. Personalidades do espírito. Todas essas mulheres elas tiveram uma importância muito grande se vocês soubessem a energia que é gerada através do sagrado feminino junto com o sagrado masculino no momento de uma gestação. O que acontece quando há concepção do óvulo com o espermatozoide? No futuro próximo, na questão de energia, vocês entenderão. No futuro próximo. Tudo que é dito, tudo que é falado, que muitos hoje não entendem, aonde entender. Para aqueles que querem, para aqueles que buscam, está aí. Basta se colocar à disposição para receber. Essas mulheres, assim como vocês, porque essas mulheres, assim como esses homens, eles não são diferentes de vocês, fizeram a escolha. Entendem quando falo escolha? fizeram uma escolha. Maria Madalena. Fez a escolha. Maria Madalena, ela, assim como as mulheres deste tempo, ela tinha seus questionamentos. Ela tinha as suas dúvidas. Os seus anseios. Mulher, como as de hoje, que procuram respostas. Que procuram seu lugar na sociedade, o direito de falar. Mas assim como nos dias de hoje, mulheres, as mulheres do passado também tinham seus medos. Os seus receios. Mas as mulheres daquele tempo, como as de hoje, não tem diferença. Só estão em épocas diferentes. O espírito é o mesmo. A diferença de algumas mulheres daquela época é que o patriarquismo imperava com mais rigor. O poder exercido masculino de uma forma errada, manifestava de forma mais violenta. Não mudou hoje, mas continua mais brando um pouquinho. Mas continua violento. Mulheres, Maria Madalena, ela enfrentou a sua família. A instituição religiosa da época. A política. O povoado onde ela vivia. Enfrentou os seus medos, os seus anseios e tomou um rumo, percorreu um caminho diferente de todas as mulheres que continuavam sobre o domínio e as correntes da lei dos homens da época. Hoje, as correntes que aprisionam as mulheres não aprisionam somente no físico, mas também a alma. medo, receio, de andar, de falar, de ser o que vocês são. Por quê? Naquela época, Maria Madalena e as mulheres daquela época, elas não poderiam falar. Elas não tinham direito nem de estudar. Sim. Muitas, por receio, passam a vida inteira acorrentadas nos seus próprios medos. Não existe diferença dessa época de Maria Madalena para os tempos de hoje, porque a mulher, quando ela enfrentava a família, os irmãos, o pai, o marido, ela sofria violência de todos os tipos, psicológica, física, moral. E muitas delas se envolviam nesse terror. E não tinham forças para enfrentar. Só que Deus é misericordioso e envia mulheres em todos os períodos, em todos os tempos, em todos os ciclos, para ajudar outras mulheres a enfrentar os seus medos, os seus receios. Maria Madalena seguiu o Rabi, o mestre, se dedicou. E ao lado do mestre, ela liderou. Ela proclamou, ela propagou a mensagem, a verdadeira mensagem. A direção que as mulheres deveriam tomar através do amor e pelo amor. Meninas, meninos, o tempo são outros. Os personagens são outros. Mas o Espírito é o mesmo. O monstro do medo, apesar de todas as situações, é criada por nós mesmas. A partir do momento, mulheres, homens, que vocês tiverem coragem, fé e enfrentar o medo, essa muralha, vocês vão perceber que esse monstro não passa de uma muretinha. Enfrentem. Não tenham medo, do que a sociedade vai dizer de vocês. Não tenham medo do que as instituições religiosas vão pensar de vocês. O que a família de vocês vão pensar. Se libertem daquilo que te acorrenta. Sejam livres daquilo que te aprisiona. Fale, expressem. Sejam o que realmente vocês são. Deus, o Criador, o Mestre Sananda, assim como naquele tempo, guia vocês, homens e mulheres. Mostra o direcionamento, mostra o que vocês têm que fazer. A corrente que aprisiona os seus pulsos, os seus pés, a máscara que te cala, pode ser retirado se vocês quiserem. Vocês acham que foi fácil para Maria Madalena enfrentar aquela instituição religiosa daquela época, a família, os amigos, o povoado, e andar em um meio de homens? Apesar da mulher, da mãe de Jesus, apesar das irmãs de Jesus, as outras mulheres que andavam com Jesus, ela era a única que andava mais ao lado do Cristo. Ela não teve medo. Não desmerecendo as outras mulheres. Ela foi difamada durante séculos e séculos e séculos. Inferiorizada durante séculos e séculos, perseguida durante séculos e séculos. E as outras mulheres que seguiam o mesmo caminho que Maria Madalena foram jogadas na fogueira, violentadas, torturadas. Esse tipo de violência para que outras mulheres, através do medo, do terror, se calassem. Não é diferente de hoje. Não se calem. Não se reprimam. Você, mulher, sagrado feminino, e o sagrado feminino estão no mesmo nível. Não existe diferença. Não existe maior nem menor, não existe melhor nem pior para Deus, para o universo. Vocês não têm ideia do poder que tem a união, o elo do masculino e feminino. Vocês não têm ideia. O amor, a força que o amor dos dois tem. E isso, forças contrárias sabem, entendem. Implantam durante milênios e milênios, através de várias formas, na cabeça de vários, de várias consciências que andam na mesma sintonia. E através do medo, através do terror, das perseguições e dos exemplos que eles mesmos fizeram às mulheres do passado, tentam evoluir as mulheres de hoje. Acordem, meninas. O tempo. chegou. Acabou o sofrimento. Acabou as dores. Levanta. Sai desse quarto. Toma um banho. Se maquia. Se perfuma. Você é linda. Deus te ama. Deus te fez. Desperta o poder que está adormecido dentro de você. Homens, vocês têm um lado feminino dentro de vocês, homens. Por mais que o lado masculino grite, berre, vocês têm um lado feminino dentro de vocês. Isso não é vergonha. O Criador fez assim. Por mais que vocês não aceitem, vocês amam, vocês cuidam, vocês geram com o feminino, vocês vieram da mesma fonte, não tem um porquê maltratar, pisar, humilhar, destruir, ferir, magoar. Vocês são um, masculino e feminino, e são um com o todo, com o Criador, a Divina Trindade, que tudo cria, que tudo é. Entendem um pouco agora do que é sagrado masculino, sagrado feminino. Usamos muitos meios de comunicação para trazer o conhecimento até vós. As informações estão aí, ao vosso dispor. Bastam acessá-las. Vocês acharão, e principalmente se abra para receber conhecimento Nossos espíritos necessitam para evoluir. Peça e chegará até vós, mas o pedir não é somente no falar. dia é em vossas atitudes. Na energia que emana. Hoje, a canalização foi dupla. Um espírito se manifestando através de dois instrumentos. Ambiguidade. Muito mais traremos. É apenas o começo. Já estamos usando outros médiuns, outros instrumentos. Em outros lugares, lugares que ainda é desconhecido, instrumentos que ainda não são conhecidos, e esses instrumentos entenderão a mensagem de hoje, entenderão a mensagem também que entrará antes dessa. Mas a mensagem de hoje falará aos corações de muitos, a qual nós já estamos canalizando, nos manifestando. Esteja com todos vós.